Cocais FM 89,5. Teresina, o som do paraíso. Cocais FM. Filha, vamos ao parque? Ih, pai, eu vou levar o Juninho pra tomar a vacina contra a Covid-19. De novo? Ele tomou o ano passado, tem que tomar todo ano. Aliás, o senhor vai junto. Eu? Por quê? Quem tem mais de 60 anos também precisa se vacinar. O Movimento Nacional pela Vacinação está no rumo certo. A vacina contra a Covid-19 está atualizada e disponível nas unidades básicas de saúde para os grupos prioritários. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bem-vindo ao Condomínio Jardins de Roma, com previsão de entrega da segunda etapa antecipada. Últimas unidades, esta é a oportunidade que você esperava. Aproveite! Estamos oferecendo as casas térreas e duplex mais baratas da Zona Leste, com ITBI e cartório grátis. Toda a estrutura de lazer de um clube dentro da sua casa, na Avenida Doutor Josué Moura Santos. Condomínio Jardins de Roma, com a credibilidade da NPJ Construções. Em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, a qualquer hora, a melhor música para você. Vocais FM 89,5. Daniel Flam na 89.5 Cocais FM. Poesia acústica. Cocais FM. Cocais FM. O melhor da música na melhor rádio. Credshop. É tempo de realizar. E nesse tempo, realize com Credshop. Informa a hora certa. Agora 4h26, ótima tarde. Todo mundo tem um sonho pra realizar. Todo sonho é possível de se conquistar. E pra isso, mais que sorte, conte com a Credshop. Acredite, a Credshop realiza com você. Realize tudo que quiser. Conte com a Credshop pro que der e vier. Realize tudo que quiser. Tem um sonho? Realize com o Credshop. Em um mundo onde cada passo conta uma história, cada peça é uma afirmação da sua autenticidade, uma extensão da sua personalidade. Dos calçados mais elegantes às bolsas mais descoladas. A coleção de calçados Moda Paraíba oferece o toque perfeito para elevar o seu visual. Experimente a combinação. Conforto e moda enquanto desbrava as tendências mais atuais. Calçados Moda Paraíba. Em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, a qualquer hora, a melhor música para você. O som do paraíso.

Cocais FM, o som do paraíso. Cocais FM, o som do paraíso. Red 89.5 Cocais FM, o som do paraíso. Você está ouvindo o nosso programa Poesia Acústica até às 7 horas. E atenção, que eu quero falar com você do Bicaju. Aqui é o seu lar, à beira-mar, em Barra Grande. Fica na rua principal do vilarejo, na mesma rua do BGK. além de ser pé na areia. O Bicaju Homes foi pensado para pessoas que querem praticidade em ter um imóvel na praia, sem aquele trabalhão de fazer manutenção, ter que levar uma equipe para você obter conforto no fim de semana. É praticidade mesmo. Lá você terá todos os serviços de hotelaria e um hub de serviços para o proprietário com conforto e bem-estar em sua estadia, sem trabalho e sem complicação. É ou não é um sonho? Temos diversos tamanhos. Estúdio com 22 metros quadrados, estúdio com 34 metros quadrados, loft de 47 metros quadrados, super loft de 82 metros quadrados e cobertura com 82 metros quadrados. Quer saber mais? É só falar com o time da Rosângela Castro pelo nosso fone ou WhatsApp 86-3133-8800. Eu falei 3133-8800. Rosângela Castro, Imobiliária. Engipec Cores, a sua nova loja Souvenir Select, informa a hora certa. Agora 4h54. A Engipec Cores está completando um ano e preparou um presente especial para você. Nas compras a partir de R$5.000 em tintas, aqui na Engipec Cores, você ganha na hora uma cafeteira expressa Love da Três Corações. Na Engipec Cores você encontra mais de 2.000 opções em tintas para renovar o seu ambiente enquanto toma um delicioso cafezinho. Aniversário Engipec Cores, Avenida Dom Severino, número 800, Fátima. Fone 2222-1700. Atenção, mamães, papais, titios, avós, adultos. A gente tem um recado para vocês. A poliomielite é uma doença muito perigosa e pode até causar paralisia, né, gente? Por isso, crianças até 5 anos devem ser vacinadas de 27 de maio a 14 de junho para se proteger da paralisia infantil. Leva a gente até a unidade básica de saúde, vai. Cuide bem do nosso futuro. Vacinar é bom para todo mundo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Cocais, a melhor rádio. The best radio station, Cocais FM 89.5, the sound of paradise. The radio I like to listen to, Cocais FM. Before perfect, and Cais FM, o som do paraíso. It is written in the stars, this enchanted love of ours. Cocais FM, o som do paraíso. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanna one time see you laughing. I only wanna hear you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I just wanna be some kind of friend. And baby, I could never steal you from another. No, no. Such a shame. Our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. Say you wanna be a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you too, to the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you. Oh, I wanna see you laughing in the purple rain. Sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say you look bewildered, and you wonder why I'm here today. And so you should, I would. And I to cope, and love and hope is why I am here now. This is my radio, Kokaiser FM. smile, but in your eyes you're so guess it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Can't live without you. Cocais FM 89,5. Teresina, o som do paraíso. Cocais FM. Um mês inteiro para você economizar muito. Preço imbatível é na Jotamont. Todos os setores em promoção. Venha conferir. Cerâmica tipo A, apenas R$23,90. Porcelanato 94,5 por R$94,5. R$78,80. Revestimento brilhante R$28,90. Porcelanato em régua R$79,80. Cerâmica 68 por 68, R$27,90. Porcelanato acetinado 90 por 90, R$86,80. É fácil de comprar. Jotamont, preço baixo de verdade. Oi, aqui é Rosângela Castro. Eu vim te convidar para conhecer o Bicaju Homes. O Bicaju é um home resort com todos os serviços para você ter uma experiência incrível, além de ter um imóvel na praia com rentabilidade e ainda poder curtir com a sua família. A localização é única, de frente para o mar e pé na areia. Venha conhecer o Bicaju Homes. Vem falar com meu time. 3133-8800. Que bom que você está na Cocais. Cocais FM 89,5. O som do paraíso. Cocais FM. Que bom que você está sintonizado na Cocais FM 89.5. Final de tarde, agora 5h22, quarta-feira, 5 de junho de 2024. Eu, Léa Vilhena, sigo com você até às 7 horas. Michael Bolton, To Love Somebody. Yeah. everybody says, do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Thank you. at first just ghostly. Turn a wider shade of pain. Time after time, if you second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Cyndi Lauper, Time After Time, na 89.5. Cocais FM. Cocais FM. O melhor da música. Na melhor rádio. Cocais. Carneiro da Brasa da Zefinha. O melhor da região. Informa a hora certa. Agora 5h36. Restaurante Carneiro na Brasa da Zefinha é especializado em culinária regional, conhecido pelos deliciosos pratos com carneiro. Temos também a pizza da Zefinha, com sabores regionais, além de sabores tradicionais e doces. Estamos com todos os acessos livres ao restaurante. Pedidos e reservas 86-3233-8843, 999-584302. Sua sorte está na Léo, participe e acelere, vem aproveitar. Sua sorte está na Léo, então compre e acelere, e pode o carro ganhar. Tudo pra marcenaria, pode vir que na Léo tem. Além de tudo, a parceria com marceneiro e seu cliente também. Com qualidade, sua sorte brilha. Sua sorte está na Léo, então compre e acelere, e pode o carro ganhar na Léo. Cocais FM, o melhor da música. 89,5, o som do paraíso. Cocais FM. Fall apart, you remember one you're always lonely for the love we used to share. Just call my name and I'll be traffic jam. Hey, I was quick to pay it like I'm Uncle Sam. She's backing on me, shawty craving on me, she digging on me. She waited on me, shawty caking on me, got the bacon on me. History in the making on me, point blank, close range that beat. The custom million, that's me. I was getting moolah, man, if you Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, oh na na. All of my heart is in Havana. There's something about her manners, Havana. Take me back. my radio, Cocais FM. Making our way through the country. We're back on the road in the night. Come a long way from the city. Cocais FM, o som do paraíso. Baby, but I'm gonna find someday, somewhere. me someday. He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was oh, oh so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying. Yeah. Wasted too much time. Right. Now I'm here and crying. Well, I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be. My baby. One of all, and now I'm oh, oh, so sad. So sad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much dying. Wasted too much time. Now I'm here and crying. What would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, yeah, God. Carneiro da Brasa da Zefinha, o melhor da região, informa a hora certa. Agora 6:02. Restaurante Carneiro na Brasa da Zefinha é especializado em culinária regional, conhecido pelos deliciosos pratos com carneiro. Temos também a pizza da Zefinha, com sabores regionais, além de sabores tradicionais e doces. Estamos com todos os acessos livres ao restaurante. Pedidos e reservas 86-3233-8843, 99958-4302. Teresina Shopping é a nossa praia de verão. Muita música, sabor e diversão. Gente bonita que é a nossa cara, gente animada, curtição. Venha para a nossa praia de verão. Praia de Verão, Rota das Emoções. Praia de Verão. A partir do dia 1º de junho. Confira toda a programação nas redes sociais do Teresina Shopping. Venha para a nossa praia de verão. Que bom que você está na Cocais. Cocais FM, o som do paraíso. Cocais FM. Cocais FM, 89,5. Cocais FM. Tom John na Cocais FM, o som do paraíso, o melhor da música internacional. Credshop. É tempo de realizar. E nesse tempo, realize com Credshop. Informa a hora certa. Agora 6:12. Todo mundo tem um sonho pra realizar. Todo sonho é possível de se conquistar. E pra isso, mais que sorte, conte com a Credshop. Acredite, a Credshop realiza com você. Realize tudo que quiser. Conte com a Credshop. Pro que der e vier, realize tudo que quiser. Tem um sonho? Realize com Credshop. 4S Auto Serviço. Credibilidade com mais de 20 anos de mercado. Alinhamento e balanceamento carro passeio, R$69,90. Alinhamento e balanceamento picapes, R$99,90. 4S Auto Serviço. Excelente localização. Na Barão de Gurgueia, em frente ao Mercado Extra. Serviço autorizado e venda de peças genuínas MWM Bosch. Mecânica leve, média e pesada. Especialista em picapes. 4S Auto Serviço. WhatsApp 869-9802-4512. Cocais FM 89,5. Cocais. As melhores músicas para os melhores ouvintes. Cocais FM. Cocais FM, o som do paraíso. Música. receive your calling before I awake? Could I make it through the night? Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Oh, cherish the love. Cherish the life. Cherish the love. Make it through the night. Cherish the love. Moe and the Gang, Cherish, na 89.5 Cocais FM, o som do paraíso, agora 6h22, trazendo para você informação sobre a economia, onde o dólar fechou em alta hoje, quarta-feira, com investidores de olho em uma série de indicadores locais e internacionais previstos para essa semana. Com o resultado, a moeda norte-americana atingiu o maior patamar desde janeiro de 2023. Além dos novos dados sobre a atividade brasileira divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, novos dados da economia dos Estados Unidos também têm influenciado a cotação das moedas nos últimos dias. Decisões de política monetária em países desenvolvidos também seguem no radar. Com o resultado, o dólar avançou 0,23%, cotado a 5,29. Na máxima, chegou a 5,30. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana atingiu seu maior nível desde 5 de janeiro de 2023, quando fechou a 5,35, acumulando alta de 0,91% na semana e no mês, e ganhos de 9,16% no ano. Ontem, terça-feira, a moeda norte-americana subiu 0,98%, cotada a 5,28. Poesia acústica. A música do jeito que você mais gosta de ouvir. Até às 7 horas tem poesia acústica no ar para você. Chris Isdeberg, The Lady in Red. Seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. Lady in red. Cocais FM, o som do paraíso. Bye. golden gate. I should walk, but I can't wait. I can't wait to set it straight. I was shaking, but now I am making it right. Christopher Cross, The Best That You Can Do, na 89.5. Agora 6h39, eu volto já com a nossa última sequência de clássicos. Cocais FM, 89,5. Teresina, o som do paraíso. Cocais FM. Oi, aqui é Rosângela Castro. Eu vim te convidar para conhecer o Bicaju Homes. O Bicaju é um home resort com todos os serviços para você ter uma experiência incrível. Além de ter um imóvel na praia, com rentabilidade e ainda poder curtir com a sua família. A localização é única, de frente para o mar e pé na areia. Venha conhecer o Bicaju Homes. Vem falar com o meu time. 3133-8800. Eita, é tempo de São João, Sô! É tempo de brilho, cor e muita animação. E para deixar esse São João ainda mais bonito e cheio de estilo, a Zemp tem tudo o que você precisa. Encontre variedade em acessórios e maquiagens, artigos de decoração e deixe tudo no clima dessa festa bonita. Visite uma de nossas unidades, Centro, Jockey ou Teresina Shopping. E siga no Instagram, @zemp.bijuterias. Zemp, mais que uma loja, um mundo de oportunidades. A melhor música você ouve na Cocais. Ooh, yeah, this is my radio, Cocais FM, Super Radio, Romantic Cocais FM, the station that's got the flow. Oh yeah, this is my radio, Cocais FM, Cocais FM, the sound of paradise, 89.5. Cocais FM, o som do paraíso. Thank you. equation. Don't admit that it's part of the scheme, but I can't help but have my suspicions, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. Why, you said you was never intending to break up our scene in this way, but there ain't any use in pretending. Story. No, no, it wasn't good. No, no, but but in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whenever I'm gone, just tell me the song and I'll sing it. You'll be riding on the stuff. Want you back, want you back. I want you back for good. And we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be. So complete in our love. For good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm gone, just tell me the song and I'll sing it. You'll be riding on the stuff. Want you back, want you back. You see, I want you back for good. Whenever I'm wrong, I'll tell you. I just want you back, want you back, want you back, want you back. You see, I want you back for good. Whenever I'm wrong, I'll tell you. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Oh yeah. I guess now it's time she came back for good. This is my radio, Kokaz FM. Sexual healing, sexual healing, it's Cocais FM, o som do paraíso. Marvin Gaye, Sexual Reeling, 89.5, Cocais FM, 6h57. Finalizando a programação do nosso Poesia Acústica de hoje, que volta amanhã, para levar para você o melhor da música internacional. Desejo que você que está em casa tenha um ótimo descanso. A você trabalhando, um bom trabalho. E a todos que estão me dando uma carona nesse momento, excelente viagem. Encontro marcado amanhã e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Cocais FM. Cocais FM, o melhor da música, na melhor rádio. Cocais. Poesia Acústica, oferecimento. Rosângela Castro Imobiliária, o melhor imóvel para você. Tá com pressa de mudar para casa própria? Vem pro Parque das Flores. Apartamento de 3 quartos com elevador na Zona Leste, pertinho da Uninova FAP. Aproveite a promoção, compre e ganhe. Cozinha com armários, banheiro com armários e box. E TBI, taxas cartorárias pagas pela construtora. Chega de aluguel. Venha para o Parque das Flores. Entre em contato pelo zap 86988944802. Construtora Tropical. Há 37 anos planejando o seu futuro. Cocais FM, viaje no tempo, com os clássicos da música pop mundial. Cocais FM. Hi. Hi, darling. I look in your eyes. Love's a dangerous lead. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play a smile. We're through before we start. I believe that we've only just begun. When is this good? Yeah!

Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Accordion. Randy Woman. Cocais FM. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. Who will fight for your honor? I'll be the hero.

89,5. Like you do, and sometimes Cocais FM. So please believe me, my heart is in your hands. I love you. Cocais FM, o som do paraíso. Everybody says to me. wish it could last forever. Looking to find my goal, taking in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven, made in heaven. It was all meant to be. Written in the stars. Written in the stars. For Kaiser FM. Yeah. Radio, Cocas FM. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel.